afuera. Aqui, ó. Por que tá reagindo meu stories? Cobrando explicação que eu não te devo. Não é na sua conta onde eu ando, o que faz, o que eu beijo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha. Engole o seu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de porra nenhuma. Reagindo meus stories, cobrando explicação que eu não te devo. Não é da sua conta onde ando, o que faz, o que eu vejo. Não vou te bloquear, vou te silenciar. Vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito. Quero me soltar a voz, canta comigo. Quero vir. Os meus beijos dando volta por aí. Para de me assistir, deixa de me seguir. Se não aguenta me ver tocando terror. E os meus beijos dando volta por aí. Para de me assistir, deixa de me seguir. Se não aguenta me ver tocando terror. E os meus beijos dando por aí. Gostoso.